isso aí, pessoal. Estamos transmitindo em 96.1 MHz. E hoje nós vamos fazer um programa tão especial com músicas de coxinha. Aqui de fundo, música da Helena Meirelles, que também é do Mato Grosso do Sul, que era uma mulher muito doida, muito legal. E pode, vai ficar de fundo pra gente. E nós vamos tocar, eu só trouxe dois CDs com uma representação razoável, apenas razoável, do que rola de mais legal lá no coxinho. E é isso aí, vamos começar então o programa com Estéreo Camalote, que é uma banda formada por, basicamente, que eu conheço mais é o casal Adriano e Adriana, que são grandes fomentadores culturais da cidade. E já o Adriano também está no Bafo de Onça, que é a banda de rock and roll da cidade. Muito legal, pessoal, muito joia. Então vamos tocar algumas músicas desse CD do Estéreo Camalote, que é o Eu Quero É Comer o Peixe. Paraguaio, bussolano esquecido, para relatar o que vi em Herculano e suas sertanias. Um soldado mal falado, por quem não o conhecia, judiava das crianças, nos velhinhos ele batia. A Vivian sim, então lá fiera, donde hoje estás no Cristo, observando foi observado, camuflado no cerrado. Começaram então uma busca dura, sob o céu e sob a lua, deixando um córrego famoso que hoje chamam criminoso. Deixando um córrego famoso que hoje chamam criminoso. Deixando um córrego famoso que hoje chama criminoso. Que vai despejar no Taquari e parar no Paraguai. Que vai despejar no Taquari e parar no Paraguai. Que vai despejar no Taquari e parar no Paraguai. Que vai despejar no Taquari e parar no Paraguai. Lambari, Curumbaiti, lembrou Ipacaraí. Não sai da mente desse Tarraxi uma guerra louca assim, que se acabou bem no começo, antes que chegasse o fim. De onde já foi Paraguai, só que hoje é coxim. Que vai despejar no Taquari e parar no Paraguai. Que vai despejar no Taquari e parar no Paraguai. Que vai despejar no Taquari e parar no Paraguai. Que vai despejar no Taquari e parar no Paraguai. Despejar no Taquari e parar no Paraguai. Que vai despejar no Taquari e parar no Paraguai. Que vai despejar no Taquari e parar no Paraguai. Que vai despejar no Taquari e parar no Paraguai. É isso aí, essa é uma música que chama... minutinho só que eu já vou... Criminoso, que é justamente o córrego no caminho do Cristo, que é um monumento lá da universidade, e relata que lá foi o lugar que aconteceram fatos da Guerra do Paraguai. É isso aí. Então, é isso aí. Vamos continuar ouvindo aqui o Estéreo Camalote. É isso aí. Thank you. que eu fui pra Coxim, levei o violão e a gaita. Levei um pouco de ti, deixei um pouco de mim. Momentos de paixão, ternura. Num outro bolso, paixão. Num outro bolso, paixão. Desilusão. Que nada. Desilusão. Que nada. Diverti e outras gostei, confesso. Escuta o violão, é ou não é solidão? Não pude evitar revolta. Num outro bolso, paixão. Num outro bolso, paixão. Desilusão. Que nada. Desilusão. Que nada. Conde, conde, conde, conde. mesmo. É quando eu tô aí. Tem um aperto aqui dentro de mim. Tem uma vida longa pra te esquecer. Uma história, começo, meio e fim. Se quer saber, te amo, vai ser duro te esquecer. É isso aí, pessoal, nós estamos tocando sons de coxinha aqui, começando com o Estéreo Camalote. Nesse último mini bloco a gente tocou Recado e A com D. E é isso aí, estamos aqui na Rádio Livre Capivara 96.1 MHz. E por mais que eu não possa citar todas as pessoas de quem a gente gosta lá em Coxim, não vou deixar de citar uma como, digamos assim, um abraço em toda a cidade, que é o Zé Guedes, o proprietário da Confraria do Piau, que é o nosso centro cultural, uma espécie de centro cultural lá, onde a gente ouve a boa música regional. E é isso aí, então um abraço para o Zé Guedes, grande palmeirense. Vou de canoa na proa, na embarcação amarela. Cruzo na zingo no remo rio, só pra ir na casa dela. Só pra ir na casa dela. Só pra ir na casa dela, ai ai, só pra ir na casa dela. Se tem perigo eu não temo, sucuri eu sei tem mesmo. Mas o que me mete medo é a carranca do seu pai. A carranca do seu pai. A carranca do seu pai, ai ai, a carranca do seu pai. O homem é um velho pantaneiro, daqueles que só diz aham. Cria onça no terreiro, jararaca no pomar. Jararaca no pomar. Jararaca no pomar, ai ai, jararaca no pomar. Já bateu no lobisomem, ralhou com o velho do rio. Pensa se correr igual homem, nego d'água passa frio. Nego d'água passa frio. Nego d'água passa frio, ai ai, nego d'água passa frio. Duro é que essa menina é mocinha pra casar. E ele já mandou recado que eu ele não vai criar. Eu ele não vai criar. Eu ele não vai criar, ai ai ai, eu ele não vai criar. Vou de canoa na proa, na embarcação amarela. Cruzo na zingo no remo rio, só pra ir na casa dela. Só pra ir na casa dela. Só pra ir na casa dela, ai ai, só pra ir na casa dela. Se tem perigo eu não temo, sucuri eu sei tem mesmo. Mas o que me mete medo é a carranca do seu pai. A carranca do seu pai. A carranca do seu pai, ai, ai, a carranca do seu pai. O homem é um velho pantaneiro, daqueles que só diz aham. Cria onça no terreiro e jararaca no pomar. Jararaca no pomar. Jararaca no pomar, ai, ai, ai, jararaca no pomar. Já bateu no lobisomem, ralhou com o velho do rio. Vem saci correr igual homem, nego d'água passa frio. Nego d'água passa frio, nego d'água passa frio, ai, ai, nego d'água passa frio. Turua que essa menina é mocinha pra casar. E ele já mandou recado que eu ele não vai criar. Eu ele não vai criar, eu ele não vai criar, ai, ai, ai, eu ele não vai criar. O ano era 1725, o início da viagem, o antigo porto de Araraitaguaba, hoje Porto Feliz. Os protagonistas, negros remeiros, livres e escravos, homens, mulheres e nativos das etnias Guaicuru, Paiaguá, Caiapó e Caiuá. O destino. As novas minas portuguesas varando sertões rumo a Mato Grosso. Uma rota de mercantes, antigos viajantes, novos navegantes, povos de brava gente. Subindo e descendo rios, transpondo cachoeiras, repojos, cordeiras, despertou nessa mucama um amor que é fogo e chama, se entregar pro canoeiro e construir família. A love story pantaneira. A love story pantaneira. Era março, juntaram suas tralhas e desembarcaram na curva de um rio. Luar, som, choro de violão. Naquele vilarejo já viviam mais de 100. Em meados de abril ele partiu noutra viagem. Ela chorou numa tristeza de danó. Uma flecha atravessara o coração do moçoeiro, invadindo um território dominado. Caiapó. Caiapó. Caiapó. Ele nunca mais voltou, ela nunca mais sorriu. Morou, morreu numa cidade que nasce na beira do rio. Ele nunca mais voltou, ela nunca mais sorriu. Morou, morreu numa cidade que nasce na beira do rio. Quem nasce na beira do rio sou eu. Quem nasce na beira do rio sou eu. Quem nasce na beira do rio sou eu. Quem nasce na beira do rio sou eu. E é isso aí, pessoal. Continuamos aqui com as músicas de Coxim. Vocês viram aí nessa introdução dessa música aí, Love Story Pantaneira, a referência é o ano de 1725. Quer dizer, temos na região lá de Coxim, inclusive foi falado antes, Herculânea, né, que foi o primeiro nome, 300 anos de... civilização lá, 300 anos de ocupação humana, 300 anos de história. Então nós ouvimos Voo de Canoa na Proa, É Love Story Pantaneira. Lembrando que todas as músicas desse CD são de autoria do Adriano Bukowski, camarada nosso. E agora, para terminar essa primeira sessão, vamos tocar a música da Catarse mesmo, a música que quando toca todo mundo fica muito doidão lá em Coxim, que é De Repente Coxim. É isso aí, pessoal. Essa é 96.1 MHz. Ou na internet, é só entrar pelo site radiocapivara.blogspot.com. E é isso aí, vamos então para a última música do Estéreo Camalote. É isso aí, pessoal. Quando voltei pra Coxim, achei tudo diferente. Quem era pobre tá rico, quem era são tá doente. E quem destruir agora protege o meio ambiente. Eu quero é comer o peixe, eu quero é comer o peixe, eu quero é comer o peixe, eu quero é comer o peixe. Quando eu saí daqui, minha mulher foi na frente. O grilo ainda era ali, no pique não tinha gente. O centro ainda era aqui, tinha as marcas da enchente. Eu quero é comer o peixe. Para falar dessa terra tem que secar pra frente. Na mata vivia as feras, as aves e a serpente. No rio nada os peixes que rouba a isca da gente. Eu quero é comer o peixe, eu quero é comer o peixe, eu quero é comer o peixe, eu quero é comer o peixe. Dona Ana é minha mãe, seu Davi meu referente. Todo o povo dessa terra diz meu Deus que é parente. Essa é a lei da nova era, acredito plenamente. Eu quero é comer o peixe, eu quero é comer o peixe, eu quero é comer o peixe, eu quero é comer o peixe. Dessa terra saio eu, Zacaria e o Spengler. Do norte do MS foi lançado a semente. Cadwell, arte rupestre, cultura pra nossa gente. Eu quero é comer o peixe, eu quero é comer o peixe, eu quero é comer o peixe. Vou finalizar agora, bato palma pra vocês. Tá chegando a minha hora, tem mais moda aí na vez. Só uma coisa me consola: no outro ano tem travês. Eu quero é comer o peixe, eu quero é comer o peixe, eu quero é comer o peixe, eu quero é comer o peixe, eu quero é comer o peixe, eu quero é comer o peixe, eu quero é comer o peixe, eu quero é comer o peixe. É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Nós vamos tocar agora no intervalo entre o Estéreo Camalote e o Curicaca Macaco e os Dinossauros, uma música da Helena Meirelles, Xalana. E é isso aí, a Helena Meirelles, lembrando muito bem, ela não é de Coxim, mas ela é do Mato Grosso do Sul, não sei exatamente de onde. De qualquer maneira, toca um belíssimo som regional que vale a pena também dar referência, que esse som, tanto o Estéreo Camalote como o que a gente vai ouvir mais para frente, fala muito sobre o Mato Grosso do Sul, fala muito sobre as cidades do Mato Grosso do Sul, sobre as tribos de índios, vocês vão perceber mais, ainda mais no próximo som, de formas que é um som referenciado no lugar. Isso aí é uma coisa importante, então por que não botar uma Helena Meirelles? E é isso aí, essas aqui foram as músicas do... Vou falar de novo as músicas que rolou do Estéreo Camalote. Criminoso, Recado, Acundê, Vou de Canoa na Proa, Love Story Pantaneira e De Repente Coxim. É isso aí, essa é a Rádio Livre 96.1 MHz e esse é o som, o programa com sons de Coxim. Oh, É isso aí, pessoal. Voltamos aqui depois de tocar Xalana com Helena Meirelles, que era uma figura sensacional. Vamos entrar aqui no disco do Curicaca e Macaco e os Dinossauros. O Curicaca também toca, ele toca a viola no Estéreo Camalote. E ele é o autor de várias das músicas que estão aqui. Tá meio bagunçado o CD. Eu vou ver se eu consigo tocar essas quatro primeiras do CD. É que são, são quatro músicas do Curicaca, certo? Lembrando que os Dinossauros é um grupo, digamos assim, que formado por Adão Reis, Mário Almeida e Leumas Andrade. São também figuras. E o Macaco é o vocalista, percussionista. Então vocês vão ouvir a música de autoria do Curicaca com a voz do Macaco e a execução dos Dinossauros. Essa é a Rádio Livre Capivara, 96.1 MHz. Curicaca e Macaco e os Dinossauros nasceram nas barrancas do rio Taquari, onde o tornar há 300 anos na história regional, fazendo com vocês a viagem pelo mar dos Xaraés. Tracei meu caminho pra San Matias, passando por Corumbá. Por trás de cada porto, uma cidade vamos encontrar. Porto Murtinho da Bileque Leque, o meu sangue é Paiaguá. Por trás de cada porto, uma cidade vamos encontrar. Porto Murtinho, Abileque, Leque, o meu sangue é Paiaguá. Também sussurra a canção. Aqui saudade de Vila Bela, Camapuã e Perdigão. Por dentro das matas vi bichos e feras, onças pintadas, sucuris. Desvendem segredos, cidades perdidas entre Xingu e Pareci. Terra perdida, cadê sua gente? Cadê Tupi, cadê Guarani? Onde anda agora Caduel, Bororo? Cadê as tribos que viviam aqui? Terra perdida, cadê sua gente? Cadê Guató, Ofaié, Guaxi? Cadê Vaca e a Pote, Amacoco? Cadê as tribos que viviam aqui? Por trás de cada porto, uma cidade vamos encontrar. Porto Murtinho, na Bileque Leque, o meu sangue é Paiaguá. Por trás de cada porto, uma cidade vamos encontrar. Porto Murtinho, na Bileque Leque, Pantanal é o meu lugar. Irapó, em curvas de Taquari, navegando em remanso, canoas de tamborim, na união das águas, norte e sul a encontrar, caminhos encharcados. Nação Paiaguá, vai tirar, vai a Anguera, o sertão a desbravar, como a mina dos martírios na serra de Tangará. Vai tirar, vai a Anguera, o sertão a desbravar, uma mina dos martírios na serra de Tangará. Na vila de São Gonçalo, pra enfeitar sua coroa do outro lado do mar. O ouro brota do chão, no céu flechas a voar. Vingança de uma tribo no coração de Pirá. Vai Pirá, vai uma mina dos martírios na serra de Tangará. Vai virar, vai a Anguera, o sertão a desbravar, uma mina dos martírios na serra de Tangará. Caiapó e Paiaguá, Paianguera e Paipirá, Caiapó e Paiaguá, Paianguera e Paipirá. Seu cavalo, onde um dia foi o mar, o último guerreiro sobe a nave estelar. Seus ancestrais partiram num cometa viajar, a outras galáxias a paz encontrar. Quando o sol amanhecer, entre nós não vai estar. A lição que ensinou está no brilho das estrelas. Quando o sol amanhecer, entre nós não vai estar. A lição que ensinou está no brilho das estrelas.

missão pra causar um choque, levando o decreto em forma de rock, aproximando humanos selvagens com poesia. Escolheram afinal pra cantar esse fato, curica quem macaco que leva o rock do mato aos centros urbanos e periferia. Fauna da flora e ecologia. Em defesa da fauna da flora e ecologia. É isso aí, pessoal, essa é a Rádio Livre Capivara, transmitindo em 96.1 MHz e com uma perfeição incrível pela web também. É no... Tem quem tá no site, né, Massacration? É o www.radiocapivara.blogspot.com. É isso aí. E a gente ouviu as músicas todas de autoria do Curicaca e todos do, com arranjo do Dinossauros, que é Adão Reis, Mário Almeida e Leumas Andrade, Viagem pelos Mar dos Xaraés, Caiapó, Congresso dos Bichos, Caiapó, depois Guaicuru Estelar e Congresso dos Bichos. É isso aí. Agora nós vamos ouvir mais duas músicas aqui do Curicaca Macaco e os Dinossauros. É Faca de Pau, de autoria de Adão Reis, Mauro Almeida e Edson Lelis. É isso aí, vocês vão poder ouvir, inclusive, a voz, além, ao lado da voz do macaco, a voz do Adão Reis, esse grande mestre, o grande Adão Reis. É isso aí. E depois a volta da Xalana, que é de autoria do Curicaca. E é isso aí, essa é a Rádio Livre 96.1 MHz, Rádio Livre Capivara. E você está ouvindo alguns sons de Coxim, Mato Grosso do Sul, por aqui. Daqui pra estudar lá na capital, voltei pra ti, vim correndo só pra te ver, meu querido Pantanal. Nasci aqui entre serras e Pantanal, saí daqui pra estudar lá na capital, voltei pra ti, vim correndo só pra te ver, meu querido Pantanal. Lá tem cachoeiras, matas, corredeiras, vão descendo a serra. Tem a pedra da colina, pedra da Boa Vista, brotarão da terra. Rio Negro, Rio Negrinho, garimpo do peixe, vão pro Pantanal. Ah, que saudade eu tenho, faca de pau. Tem licor, tem a mambuca, tem o cantilado e o falha do padre. Lá também tem água branca e o córrego rico me enche de saudade. Buriti na cabeceira, embaixo da mangueira, churrasco, violão. São Francisco, Orolândia, Perdiz, Perdigão. Nasci aqui e aqui quero ficar. Voltei pra ti, nunca mais vou te deixar. Voltei pra ti, meu querido Pantanal. Lá tem cachoeiras, matas, corredeiras, vão descendo a serra. Tem a pedra da colina, a pedra da Boa Vista, brotarão da terra. Rio Negro, Rio Negrinho, garimpo do peixe, vão pro Pantanal. Ah, que saudade eu tenho, faca de pau. Tem licor, tem a mambuca, tem o cantilado e o falha do padre. Lá também tem água branca e o córrego rico me enche de saudade. Buriti na cabeceira, embaixo da mangueira, churrasco, violão. São Francisco, Orolândia, Perdiz, Perdigão. Nasci aqui e aqui quero ficar. Voltei pra ti, nunca mais vou te deixar. Voltei pra ti, meu querido na mesma chalana e parte chorando sem olhar pra trás. Aquela chalana na curva sumiu, riscando remanso no rio Paraguai. Levou a morena e dois corações, um pulsa no mato, outro na capital. Fui pra Campo Grande, cidade morena, pensei a mais bela estava por lá. Ninguém tinha visto a rosa da tarde, peguei peguei um trem de ferro, fui pra Corumbá. Nas noites adentro de serenatas, quantas madrugadas no jardim de Alá, viola nas costas e muitas léguas, na terra do cedro eu fui descansar, relendo a carta que ela escreveu, pensando nas voltas que o mundo dá, lembrando o amor que o tempo esqueceu, e numa chalana vai continuar. É isso aí, pessoal. Essa é a Rádio Livre 96.1 MHz, Rádio Livre Capivara. E aqui nós estamos quase no fim, na reta final do programa especial sobre coxim. Certo? Agora é isso, né? Vocês podem perceber que se fazem muitas referências ao Mato Grosso do Sul nas músicas, tanto principalmente aqui do Curicaque Macaco, né? Fala-se muito sobre as outras cidades do Mato Grosso do Sul, quer dizer, tem uma espécie de união ali no estado, bastante interessante. As pessoas têm o que fazer nas outras cidades, viajam mesmo para os lugares longínquos, e é isso aí. Agora então vamos tocar a última música, que é uma música que é o Bar Beira Rio, que cita o bar do Compreendo Piau, do Zé Guedes. Porém, não obstante, não foi feito exatamente para esse bar. Ele dá a descrição de um outro bar que fica na cidade de Rio Negro, se não me engano muito, que é o bar, que é a cidade, que é uma cidade próxima a Coxim. Então vamos aí para terminar o programa especial acerca de Coxim, Bar Beira Rio. Sejam bem-vindos ao Bar Beira Rio, um rancho nas margens do Rio Negro, coberto com palha trançada de bacuri, ripa de taboca e caibro de pimenta de macaco. Tem um pé de chapéu de couro com três folhas grandes, um ninho de beija-flor pendurado na cumieira do rancho e uma rede armada onde a gente deita pra pensar na vida. Na beira do bar tem um rio, na beira do rio tem bar. Um rio que nasce na serra, um rio que bebe no bar. Na beira do bar tem um rio, na beira do rio tem bar. Um rio que nasce na serra, um rio que bebe no bar. Ê, vida boa, vivendo neste lugar. Ê, vida boa, beira rio e beira bar. Ê, vida boa, vivendo nesse lugar. Ê, vida boa, beira rio e beira bar. Por cima do rio tem uma ponte levando pra aquele lugar. Na margem do rio tem um monte, se for olhando do bar. Por cima do rio tem uma ponte levando pra aquele lugar. Na margem do rio tem um monte, se for olhando do bar. Ê, vida boa, vivendo nesse lugar. Ê, vida boa, beira rio e beira bar. Ê, vida boa, vivendo nesse lugar. Ê, vida boa, beira rio e beira bar. quem é dono do bar. Tem gente que banha no rio, tem gente que bebe no bar. Bial é dono do rio, Zé Guedes é dono do bar. Arnaldo que pesca no rio e nós que bebe no bar. Ê, vida boa, vivendo nesse lugar. Ê, vida boa, beira rio e beira bar. Ê, vida boa, vivendo nesse lugar. Ê, vida boa, beira rio e beira bar. É isso aí, pessoal. Nós apresentamos aqui em 1h37 e agora mais um pouco da música de Coxim, Mato Grosso do Sul, lugar muito bacana e que conta com essa música regional, joia. Sendo assim, nos despedimos de vocês agora, espero que tenham gostado. Lembrando que daqui a pouco, espero que daqui a uma meia hora, o link vai estar para você poder ouvir de novo esse programa e todos os erros que eu cometi na locução, certo? Vocês vão poder me tirar um sarro, é isso aí. Então, estou me despedindo aqui, até mais, pessoal.